depois eu mudo por você. O mundo pra nós dois. Por qualquer ideologia, sem qualquer convicção, metralho o amor que havia. Guerrilheiro coração. Guerras pra deixar.